poder aquisitivo. Só se não é Glock 15 tiros. Eu acredito. O papel não é ser troféu de caça apresentado pela civil do lado da Glock embalada. Não importa os antecedentes, baixo poder aquisitivo. Só se não é Glock 15 tiros. Eu acredito.